Jamais deveremos deixar de agradecer. O controle está nas mãos do Criador. Como será o amanhã? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás. Desprogramar pra não sofrer. Será que todos se esquecerão que o amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus? Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está. Sua vida e seus planos nas mãos de Deus. Ele.